fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar mas a sorte da beleza que exigia. Lá, lá, lá, oh, vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Dia raiou, astro na areia, minha sereia, São João é um amor. Dia raiou, astro na areia, minha sereia, São João é um amor. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar levada a sorte da beleza que exigia. Lá, lá, lá, oh, vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Dia raiou, rastro na areia, minha sereia, São João é um amor. Dia raiou, rastro na areia, minha sereia, São João é um amor. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o porra se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar para a sorte da beleza que exigia. Lá, lá, lá, oh, vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Dia raiou, rastro na areia, minha sereia, São João é um amor. Dia raiou, rastro na areia, minha sereia, São João é um amor. A diferença está na qualidade. E aqui, Badala Sound, a qualidade é garantida. Rodrigo, DJ Hamilton. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na xinga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No ting-ling do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei com fogo, a lua veio nos admirar. É que era São João, e mais ardente o amor se dá, junto à chama da fogueira. Produzindo os melhores sedentos do Pará. Riacho do navio, golpe pro Pajeú. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar. Até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. balanço. Vem brincar de balão, beijo, beijo. Brincar de balão, brincar, brincar de balão. Brincar, brincar de balão, beijo, beijo. Brincar de balão, brincar de balão. Brincar de balão, beijo, beijo. Mas você vacilou, ereira, ereira. Mas você vacilou. Dá-lhe carretada da nação! Ah,

Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria. Num cavalo, uma baby sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria. Num cavalo, uma baby sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Sinônimo de força e resistência, Badala Sound. E aí, vai encarar? DJ Toninho Batidão, produzindo os melhores CDs do Pará. É neste balanço que eu quero ver você aparecer e me dar valor. Estou sofrendo deste menininho, fazendo este meu canto sem proveito algum. Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora quero ouvir o grito de vocês. Viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar, ah, ah, ah, viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar, ah, ah, ah. É neste balanço que eu quero ver você aparecer e me dar valor. Eu agradeço todo esse carinho que a mim foi dispensado com muito amor. Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês. Viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar, ah, ah, ah, viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar, ah, ah, ah, viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar. Quero ver você aparecer e me dar valor. Estou sofrendo desde menininho, fazendo este meu canto sem proveito algum. Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês. Viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar, ah, ah, ah, viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar. Neste balanço que eu quero ver você aparecer e me dar valor. Eu agradeço todo esse carinho que a mim foi dispensado com muito amor. Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês. Viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar, ah, ah, ah, viva meu pai Xangô, oh, oh, oh, viva a rainha do mar. Os meus olhos pirilampos, vigilantes a voar. Na escuridão dos homens, noite clara chegará. Alegria e liberdade com certeza haverá. Vida vivida virará vida, bandeira, peão rodará ponteira na palma da minha mão. Viva Maria, bonita de Lampião, Vingolino foi um rei, majestade capitão. Lampião, flecha de fogo, Cristo, heróis do sertão. Contra a força que sufoca, que oprime a multidão. Braço forte, mão armada, quem não tem fez a razão. E canta o povo, o velho e o novo, feito um bando de heróis a gritar em procissão. Lampião, flecha de fogo, Cristo, heróis do sertão. Contra a força que sufoca, que oprime a multidão. braço forte, mão armada, quem não tem fez a razão. E canta o povo, o velho e o novo, feito um bando de heróis a gritar em procissão. Decidi ser tua. Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão. E chegamos no forró, era noite de São João, e fizemos a festa, eu, você, meu coração. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira, e pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor. Você ao meu lado, eu quero muito mais paixão. E chegamos no forró, era noite de São João, e fizemos a festa, eu, você, meu coração. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira, e pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor abençoar. Arrocha sanfoneiro, Santo Antônio, pra esse amor nunca acabar. Depois não pode emendar, na emenda. Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Na emenda. Eu vou fazer um engenho, na emenda. De corda de caruá, na emenda. É um trabalho bonito, mulher torcendo os cabelos, fazendo a corda coxar, na emenda. Os velhos estavam brincando, na emenda. E depois deram pra brigar, na emenda. A tristeza criou dó, vovô enganou vovó na hora de emendar. É o forró, Arthur Escolete. Ô seu menino, desemenda agora que eu quero ver. Desemenda. Desamarra o nó direito. Desemenda. Acorda no arrebentar. Desemenda. Era um trabalho repente, quando toma água quente, começa a desemendar. Quebrar não emendar. Desemenda. Quando eles estavam trabalhando. Desemenda. Depois deram pra brincar. Desemenda. A brincadeira criou fama. A vovó correu pra cama e deixou o vovô pra lá. Ser feliz, vem pro meu colo chamegar.

estrela, vento que arde a fogueira, dança no meu descompasso, arde no meu coração. O meu festejo vai acordar a cidade, clarim, claridade. Viva São Pedro e São João, viva São Pedro e São João, viva São Pedro e São João. Acordei de madrugada e Lurdinha enfeitada me dizendo que ali, com o bolso cheio de nica, toda metida bonita, onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Vá! Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Espere, vem, vem! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Olha só! Quieta que você não vai, quieta que não vai sem eu. Você sabe que sozinha ela não faz um verão. E é assim aqui juntinho, bem juntinho, bem juntinho. E assim bem coladinho, coladinho, coladinho. Todo cravo tem a rosa, violeiro tem a moda, e um baião de dois que é bom. Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Olha só! Onde é que você vai assim? Simba! Onde você vai sem mim? Me espera, vai! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Vixe Maria, ô mãe, vamo! Acordei de madrugada, vi Lurdinha enfeitada, me dizendo que ali, com o bolso cheio de nica, toda metida bonita, onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Pra onde é? Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Vem comigo! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Quieta que você não vai, quieta que não vai sem eu. Como uma andorinha, você sabe que sozinha ela não faz um verão. E é assim aqui juntinho, bem juntinho, bem juntinho. E assim bem coladinho, coladinho, coladinho. Todo cravo tem a rosa, violeiro tem a moda, e um baião de dois que é bom. Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Olha aí! Onde é que você vai assim? Pode me esperar, vamos lá! Sem mim? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Viu como foi bom esperar, mãe? Valeu, pelo não valeu? Sinônimo de força e resistência, Badala Sound. E aí, vai encarar? É na hora do aperto que eu te pego, que eu te acocho e tu quase dá um troço. E começa a tremer, mas eu gosto, gosto com a tua cara. Te pego no meio da sala e começo a balancer. Ei, eu vou brincar o balancê. Ei, a noite inteira com você. Ei, eu vou brincar o balancê. Ei, a noite inteira com você. Um sanfoneiro pulvo, pescoço de mola, segurando uma sacola, pede o povo pra encher. Mas quando vê que todo mundo tá durão, pega minha nega pela mão e começa a mexer. Ei, eu vou brincar o balancê. Ei, a noite inteira com você. Ei, eu vou brincar o balancê. Ei, a noite inteira com você. É São João e logo vi

de namorar. E chora eu, morena, e olha eu, vou lá. E chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. Minha sanfona é dona do forró. Seu Vitônio, e chora eu, morena, e olha eu, vou lá. E chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. E chora eu, morena, e olha eu, vou lá. E chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. Minha sanfona é dona do forró, a lotação da Gonzaga. Tá, tá, tá, tá um chamego medonho. Tá, tá, tá, tá um chamego medonho. Tá, tá, tá, tá um chamego medonho. Balança povo no forró de seu Bitônio. E chora eu, morena, e olha eu, vou lá. E chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. E chora eu, sanfona é dona do forró, a lotação da galera tá lotada. Na frente dela tem uma bandeira e tem uma estrela de Luiz Gonzaga. Tá, tá, tá, tá um chambrego medonho. Tá, tá, tá, tá um chambrego medonho. Tá, tá, tá, tá um chambrego medonho. Balança povo no forró de seu Bitônio. Chora aí. Chora eu, morena, e olha eu, olá. Chora eu, morena, é só aqui querendo te namorar. Carreta Badala Sound. Vai começar nossa fogueira, nosso balão vai incendiar. Nosso balão vai, nosso balão. Nosso balão vai estourar. Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar. Vai começar a brincadeira, e nessa dança eu quero entrar. E nessa dança, meu balão vai estourar. E nessa dança, meu balão vai estourar. Vai ser a festa. São João, entrega teu coração, que eu te canto, que eu te faço, que eu te toco esta canção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nossa fogueira, nosso balão vai incendiar. Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar. Nosso balão vai, nosso balão.

mais bonito. Pititito, ô oh, pititito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Eu outro dia falei para a pichichita que a sua saia é bonita, porém não cobre a canela. Sou ciumento e o culpado é seu abano, que só um metro de pano estraga a beleza dela. Sou ciumento e o culpado é seu abano, que só um metro de pano estraga a beleza dela. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Ô oh, pichichito, você disse que me ama, seu ciúme é uma chama que queima meu coração. Arranje um jeito que eu também sou ciumenta, que o ciúme quando esquenta mata a gente de paixão. Arranje um jeito que eu também sou ciumenta, que o ciúme quando esquenta mata a gente de paixão. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonita. Batada Sound, um show de som vibrando dentro de você. DJ Toninho Batidão, produzindo os melhores CDs do Pará. Badala Sound.